sem boi pra exterminador. Nós é a zica de quem nunca botou fé, mas voltou. Da milícia repeira verdadeira, os bico treme. Do soldado que marcha nos compassos do BPM. Bate caixa de guerra nos gritos de inspiração, pra encher olho de lágrima quando chega o refrão. Pronto pro combate na Sodoma e Gomorra, subtraindo os otários que os verdadeiros se soma. Na caminhada sozinho, com os moleque ao redor, eu faço verso que a rua do centro sabe de cor. Arregaçando no mic igual louco na picadilha. Disciplina oriental, os favela é guerrilha. Mas se não for verdadeiro, então não canta minhas letras. Deixa o rap pra nós, aí volta pras micaretas. Os favelado chegou, já era, ninguém segura. É a volta dos maloqueiros no império da rua. Vai, então mostra quem faz. Representa que é nós, os moleque é capaz. E uma só voz. É a zica, militante convocado. Favelado, não treina, nasce soldado. Vai, então mostra quem faz. Representa que é nós, os moleque é capaz. E uma só voz. É a zica, militante convocado. Eu já nasci soldado. Já era um porra. Em busca da vitória na cidade sagaz, com os tênis furado de tanto correr atrás. Os bico não entende a eloquência que procede. Os moleque ouvi rap é porque o rap ouvi os moleque. Seguindo a trilha com os versos de lealdade, a vitória é pra quem luta, os fracos fica com quatro. Com as bênçãos das tiazinhas, mesmo neguinho e magrinho. Exterminar os vermes, eu vou pra isso que eu vim. E não esqueço das madrugas com os cachorro na guia. Vi que razão não faz sentido com as panelas vazias. Mas se o gueto se organizar e reivindicar o trono, os calça larga vai fazer neguinho e perder o sono. Os vagabundo né covarde, aí é só dar deixa. Depois não vai sobrar DP pra poder dar queixa. É a milícia dos ratoeira traçando o caminho. Se todo mundo desistir, já era, eu sigo sozinho. Vai, então mostra quem faz. Representa que é nós, os moleque é capaz. E uma só voz. É a zica, militante convocado. Favelado, não treina, nasce soldado. Vai, então mostra quem faz. Representa que é nós, os moleque é capaz. E uma só voz. É a zica, militante convocado. Eu já nasci soldado. Coragem na guerra, amor pelo ofício. Só os verdadeiros dão a vida por isso. Coragem na guerra, amor pelo ofício. Só os verdadeiros dão a vida por isso. Coragem na guerra, amor pelo ofício. Só os verdadeiros dão a vida por isso. Só os verdadeiros dão a vida por isso. Só os verdadeiros dão a vida por isso. Coragem na guerra. Os verdadeiros sabem. É isso. Mais um dia. A verdadeira luta de um homem é para que haja mais amor. Então vamos falar de amor.